tempos, os magoados sonhos se foram cumprindo, e a rosa dos ventos, o lestuoso lento, os portais risonhos nos veio abrindo. E lembros que se passaram sem que eu houvesse, e lembros que se passaram sem que eu houvesse, na madrugada à sombra do aviso. Fugaz aurora de suaves dedos, breve se desfez em miragem nua, nem minha nem tua, feita só de medo. Outra vez, e lembros que passaram sem que eu houvesse, e lembros que passaram sem que eu houvesse, na madrugada à sombra do escura, fica a luz fagueira do luar de prata que deixa um ciúme no ar, um perfume qual brisa ligeira, mas que se não mata. E lembros se passar.